DJ Ellison e Juninho. Profissionalismo e tradição num só lugar. Águia de Fogo Super Pop. Sem muita história, sem muito papo, bora sobrevoar a fazenda. Agora, meu águia subindo. De leve, na manha, como tem que ser. E agora, ganha uma bicada daquelas, meu águia. Bicada, vai, vai, vai, vai. Hoje, hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Que você queria, era esse astral que você tava com saudade, maninho. Então vem com a gente, meu brother. Sem dúvida, Alisson. Já preparando o carnaval. Mas hoje é show me periquito, show me periquito. Tá de meu poder. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Chegamos, o águia chegamos outra vez, chegamos outra vez, pra acontecer, pra ficar. Bora, Neguinho! Jamaica! Chega junto! Porque o bagulho é doido! Estremece o bagulho! Vai! Bagulho de, bagulho de, bagulho de, bagulho de, bagulho de, bagulho de, bagulho de, bagulho de, bagulho de. Deixa logo uma aquecida nessa galera aqui no ninho, aqui no ninho, aqui no ninho, aqui no ninho, aqui no ninho, aqui no ninho. Deixa eu ver se alcança o camarote já daqui, ó! Mas o bagulho só é doido quando o águia chegou! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Bota no 14, bota no 14, bota no 14, bota no 14, vai! se não é no 12. Aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Meu patrão é Gilson Raxa! Pôs o Barba Branca, papai! Mas pode ser no 18ão também no Pop! Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Dali que dali, que dali, dali, que dali, que dali, dali, que dali, que dali, dali, Ellison! Solteiro hoje aqui na fazenda, bota o bracinho pra cima só pra gente sentir. Quem é que vai ficar solteiro nesse carnaval todo aí? Quem é que não deve nada pra ninguém? Joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima, dá-lhe um tapinha pro céu, dá-lhe, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Bora Juninho, bora sacude, maninho! Que mora aqui no lado. Tá cheia de papinho no WhatsApp. Um bom gostosão, logo sedutor. Foi por isso que o Doguinha se encantou. Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Nosso parceiro Dieguinho Alisson aqui, aqui na... passo lado. Fala, Dieguinho! Sei que você tem vontade, então vem da pedreira sempre no Pop. Guardando ali o Stefan, parceirão nosso, Bezerra do Pop! DJ Alisson, já preparando as novidades que vem por aí hoje, lançando a controladora que somente o Alok hoje usa no Brasil, está lançando hoje aqui. Quem quiser depois tirar foto, não tem problema não. Tá ali, DJ Alisson! Tentar conversar, tentar nos reunir. só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Hoje no Brasil, a Loki, e humildemente, é Ellison, DJ Ellison. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dar, vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dar, vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela, vai mediazinho. Não dá mais, era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Jamaicano, mortadela. E o DJ? E o DJ vai te... Júnior! Ellison, som, som. Pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Bora sacudindo, você! Tapinha na potranca do bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tapinha na potranca do bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra. E a galera manda chuva! Olha aí, Gutão! É, manda chuva! Hoje eu vou dar-lhe a não querem prestar. E do Curió, as moranguetes também lá no fundo. Você tá vendendo mais do que água mineral, viado. Bora, maninho. Só quem torce pro papão joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro papão joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro leão joga a mãozinha. Quem é do clube do Remo joga o bracinho pra cima. Quem é do leão? E quem bota fé que o clube do Remo vai dar-lhe uma cipuada no Paysandu? Vai começar a onda, né? Já começar a galera fazer a festa logo desde aqui, maninho. Mas a parada é o seguinte: quem é do Paysandu também bota o bracinho pra cima. E quem bota fé que o Paysandu vai dar-lhe cipuada no clube do Remo? Joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro leão joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro papão joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro leão joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. Pro céu. Pro céu. Um, dois, três. Vai, Alisson! É Chopitel. Tel. Chopitel. E hoje é aniversário do nosso maninho Chubi. O comente da família Pop e da turma dos sinceros Chubi. Alô, Mega Wallace. É Chopitel. E o Cílio, todos arrepiados também aí. Vevé Produções. Aí, xerife. Já segurou muito esse Vevé lá na mansão, né, papai? Ele é muito bem recebido aqui no bolo. Vem, vem, vem, mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima e grita. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho. Aí vem vizinho. A Jéssica, a Iris, a loirinha e a Rubiana. Meninas, vem pra cá, vem, vem pra cá. Jéssica, Iris e a loirinha, a Rubiana. Alô, Vevé! Primo Igor, tá aí com a gente também, ao lado do seu grande amor. Alô, primo! O doutor Igor também tá aqui presente com a gente, ao lado do Formiguinha do Gelo. E meu irmão, é muito gelo, doido. Vou te contar, é daquelas pedras iceberg. Pode crer, meu irmão! Vem, meu pop! Aproveita o sírio. Bora arrepiar o sírio. E quem conhece isso? Estamos no livre por palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor. Essa música é pra você, pessoal! Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. Vai, Bruno Rico! De tanto gritar de filma essa parada, filma essa parada aí, bota o telefone! Amor, nosso amor é lindo, nosso amor é lindo e nos faz feliz. E o quê? Mas o mundo nos chama loucos. Falamos sozinho na rua, me chama loucos. Porque contamos estrelas no céu, me chama loucos. Porque tá no... Bora, Dieguinho! Como é que é, garoto? Bora, sacudindo, sacudindo, sacudindo, sacudindo. Bora, Juninho! Bora, Elisson! Deixa eu experimentar primeiro, botar no telão aqui a logo da Ótica Diniz. Ótica Diniz, aqui no telão. Prepara aí, Vinícius. Aliás, ele tá aqui com a gente, meu grande amigo, parceiro. Wed, Ótica Diniz. Wed, levanta a mãozinha só pra gente saber que você tá no pop, meu irmãozão. Um abraço, obrigado. Inclusive, esse ano, ela foi a ótica campeã, viu, Edson? Aí, do prêmio ORM da organização João Maurana, com a melhor ótica do norte do Brasil, do Pará. A Ótica Diniz. Falou! Ele é ao lado do meu amigo Primo Rico, também por ali. Um super abraço! Alô, bicho, você e o Alck aí com a gente. Um super abraço, Ellison. É contigo, é contigo, é contigo, é contigo, mano! Bora, Marcelo, no Pop na Veia! Sacudindo, sacudindo e vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Júnior Santorini. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Daniel Cardoso, produções. Só de boa. Vai fumando. Eu quero te chegar, Agatha. Você mesmo, Agatha. Um beijo pra você e toda a família reunida. Gira Calve, Igor Verenge. E aí, maninho? Joga aquela gatinha lá do GPS, chama ela pro papai. Chama. Chama que ela tá vindo hoje no pop. O GPS hoje em Belém, todos os caminhos estavam trazendo pra fazer. Olha o que ela disse aqui, ó. É muito pop na tua cabeça. Aí, eu adoro Belém do Pará e até dei uma passadinha no Pop Live. No Pop, Pop, Pop, Pop, Pop Live. Aí eu chamo ela, o GPS aqui, pra gente ir mais tarde lá pro Ibirapuera, pro Bloco Pitbull. Aí ela diz o seguinte pra nós, Edson. Eu vou procurar o GPS aqui. Bora, fala aí, mulher! É muito pop na tua cabeça. É muito na tua também! Aqui está o que eu aprendi com o Júnior Santorini. Cadeado das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. DJ Ellison é bagulho doido. Bagulho doido. Deixa comigo! Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. E agora? Só quem é bandida levanta a mão pro céu. É Chopitel. É Chopitel. É Chopitel. É Chopitel. E aí, meu parceiro Hulk? Pode aniversário hoje e a gente abraça com carinho. E olha aqui de presente, brother. Pode beber muito, só não pode passar mal. Hoje o rock doido é com os caras de pau. Hoje o rock doido é com os caras de pau. E o Chacha baixa aqui comigo. Pode passar mal, só não pode passar mal, só não pode passar mal, só não pode passar mal. Olha o Moguinho, o Alan, o Ralph, o Lucas, desce vários pacotes que as mina fica maluca. Aí, Dudu doidão, você, toda a galera aí, Dudu, um abraço pra você, maninho. E as meninas não querem emprestar do Curió também, o Richard e Christian, meu amigo Rio Duarte e Bismarck, alô Rio Duarte, toda a galera reunida aqui, é você, papai! Não esquece pra saber onde tem rock, eu vou lá no GPS, anota esse nome e vê se não esquece. Olha, pra onde saber onde tem rock, revistas, no seu ladinho aí, ó. Rock doido, dale, maninho. De pau. MCG3 na voz. E aí, Julião Santorini? Tua música tá vendendo mais do que água mineral. Hoje o rock doido. Hoje é aniversário do Ronaldão também, meu irmão. Rock doido é com os caras. O bagulho tá doido aí, né, bicho? Doido é com os caras. Pode crer, Ronaldão! Hoje o rock doido é com os caras de pau. Júnior Santorini. Bora focar, Mixa! Oi! Yuri Martins. E Pipirinha? Essa é pra você, Pipirinha. Bora bagunçar o bagulho aí do camarote, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Senta, senta, senta pro tranca, vai. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela... Minha amiga Jai! Chama de malandra. Tá aí presente, grande família! Tô tapinha na... Bloco da grande família tá vindo, hein? Balance, Yuri chama de malandra, ela... Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá lá raso? Que tiro foi esse? Você deu, hein? Que tiro foi esse? Que tá... Tiro, viado! O Jorge, o Rony, Renan, o Marcelo e o Júlio Castro. Toda a nossa galera panelinha do pop. Aí, batata! Um abraço a você. Vai mandando aí, Júlio! Nossa, que absurdo, tá com o rabetão com força, com força, com tudo, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, sexta manhã, pop na fazenda, uau! Com força, alô, Cássio, caça farra no Marco! Que baile é esse que tá maior tumulto? É o Jay Smith na do Sul. Nossa, que é isso, brother? Nossa, que absurdo! Olha meu parceiro Spike também na internet, tá aí presente! Hoje toda a cúpula veio direto de Fortaleza, meu irmão, vou te contar, hein, brother! Os caras de pau, Maria Ellison, no camarote número 7, os caras de pau, um abraço, só fazendo aniversário hoje, também o meu amigo Rodrigo, Caio da Raiz, também o Roberto Queridinho, Daniel Cardoso, Jorginho da Ambev, cadê ele, Agatha, cadê o Jorginho? Fala, Jorginho da Ambev! A novinha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Bumbum gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o doguinha se encantou. Vem e frota aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Vem e Jainhas, alô plano, nossa Jainhas, todas reunidas. Também meu parceiro Rodriguinho. São 5 até 5, 6 da manhã. E agora, Juninho, o papo é o seguinte: dia 29. Toda a galera vai estar com a gente. Aniversário de quem, maninho? Fala pro papai. Aniversário de quem, Juninho? Simplesmente o maior evento da família Pop. Um dos maiores. Aniversário do Pop. Aniversário também da empresa. E, claro, o aniversário do DJ Edson. Pompom, essa vai ser loucura, loucura. Lá no Planeta Show. Super Pop. Ouro Negro. Mauro Som. E... MC, esse aqui, ó, esse aqui, ó. Quem sabe canta, vai! Amar, amei, gostar, gostei. Não dá mais. Moça, não dá mais. Parti! Já fechando no seu aniversário, Ótica Diniz vai estar com a gente. Aliás, vou dar um super abraço aqui a Paola, o Heraldo, Stephanie, Rico, Primo Rico e o Erge. É todo mundo no dia 29, no aniversário do DJ Ellison. Alô, Erge. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Cereja. Você, Cereja, Moranguete também. Alô, Cheguinho dos Anjinhos. Fala, Maninho. Júnior, Wellington, a Kelly, Fernanda, a Camila, a Kate, a mulherada que gosta do pop da arterial. Os Anjinhos. Quero ver domingo, sábado, no Pop na Veia. Tá louca, tô brincando com o bumbum. Fala, minha parceira, Jaci. E a grande família. Se prepara, vou dançar, presta atenção. Se aguenta, se te olhar, descer, quica até o chão. Fala brincando. Se rebola gostoso, limpe na minha olhada, eu te pego de jeito. Fala, Wendel! Começar embrasando. Aqui com a gente também, pode crer, brother! Se rebola gostoso, limpe na minha olhada, eu te pego de jeito. Se começar embrasando contigo, é. Não vou mais parar. Você vai aguentar. Vai descendo. Não vou mais parar. Os despintados da peneira. Aqui. Prepara, Emerson. De tudo. Isso é responsa tua, neguinho. Vamos lá. Conta comigo assim. Um, dois. Tire, tire, tire, tire, tire, tire, tire, tire. Everybody's going to the party. Have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. E que tal essa aqui? Oh! isso, os moleques da DF, Renan Ferreira, dos Põe na Vida também com a gente da DF. Valeu, galera, os Põe na Vida. Galera reunida aqui, ó. Nossa família Super Pop. Nossa família Super Pop. Nossa família Super Pop. Nossa família Super Pop. Daniela e João! Music! Joinha Pop e toda a mulherada do Pezão. Para você, Rafaela Rodrigues, um abraço. Daniela e Sul, sem muito papo. Forte! Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar. Não te esconde, velho. Vem pra cima, vem! Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. O Bumbum, hoje lançando mais um padrão na família Pop. Elias Magalhães Bombinho. Bombinho só no nome, né, Elias? Um abraço aí, Bumbum! Cale sua boca e saia daqui. Você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não. Ellison, te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não. Bora pra cima, meu irmão! DJ Agatha também tá aqui com a gente. Que abraço com carinho. O Alisson Juninho, Tom Xinandinho, alô TV! O que você é? Eu sou da onde? Da equipe DF. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobre voa. Bora, Cássia! Bora, gatinha! Que com a gente. Coração é super pop DF. Essa galera enlouquece com S. Meu parceiro Rames, tá com a gente, é o Rames. É a primeira dama Maria também. Alô, Neida Pedre. Mas tem muita mulher no camarote do meio, mas só uma é dele. Alô, Favacho, o segurança oficial da família Bobé. E aí, Rádio do Bumbum, bora pra cima. Solteirão, né, por aqui? Pode crer, mano. Por que não me diz o teu nome? grande amigo Jean do Rock. Alô, Jean! Galera do Rock aí com a gente, alô, Spike! Alô, Teco! Por quê? Gente, o Parazinho, o Perito, olha a foto, Perito. Pode ter um Parazinho, papai do ano, brother. Assim que bacana. E o que, Alisson? Sozinho já não sei pra onde ir. Sem medo de ser feliz, maninho. Meu amigo Michel da Oscar Diniz, mais tarde vão estar com a gente no bloco Pitbull. Vai ser show! Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira. E nosso parceiro Wellington Viriz, tá ali a galera das fãs também com a gente. Alô, Rodrigo Menezes, bora, garoto! Também por ali, com o Padre William. Olha o William. Olha o uísque, papai. E a Taninha, a Tânia. Eu inspiro você. Fala Elton também na explosão. Em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Isso é o bicho. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua, pé ou de trem. Riacho, né, meu irmão? Os põe na fita, as MSP, as mercenárias, tá todo mundo aí, meu irmão. Maluca por você, eu sou maluca, maluca por você, acabei de crer. E é só! Como vou te esquecer, se tudo me lembrar você. Bora, fazendinha! Amor. Nosso amigo Raider tá aí também, mortal! O Ian de São Gaetano, suas velas! E... O ar que eu respiro é você, a luz do meu amanhecer. Te amo tanto, me faz sentir vontade de viver, ficar pertinho de você. Bora, pezão! Como um sonho lindo. Copra da Tatua, a marca oficial da família Pop.